Fala galera, começando aqui mais um Gave Estática. Estamos de volta para fazer mais um dos nossos top 5 aqui da galera. Eu sou o Flyfish, estou aqui com a Vi. Olá. O Aiken. E aí, camaradas? E o nosso convidado, Goldfield. E aí, pessoal? Que é o cara que escreve umas coisinhas já, né? No blog, pra quem ainda não associou. Pra quem tem cultura e lê a minha coluna lá de contos. É ele que tá lá, ó, toda terça-feira lá, ó. Mas então, fala aí, Aiken, você que é um dos historiadores presentes, e não tem nada a ver esse comentário que eu fiz, mas fala aí, qual é o papel do herói no cinema, já que a gente tá falando aqui de... Ah, filme, cara, né? O papel do herói no cinema é bem fácil, né? Ele é o cara que vence no final e que fica soltando um monte de frase feita ao longo do filme, né? Não necessariamente. Principalmente, né? Se o herói for dos anos 80, foi representado pelo Arnold Schwarzenegger. Metade deles, né, cara? É, muitas vezes também o herói, dependendo de quem criou ele, a época, ele quer passar, às vezes, uma ideologia da época também, do país. E por isso que, hoje em dia, a gente tem heróis como comediante, né, cara? Ideologia que o pessoal tá querendo passar. É por isso também que você vê Capitão América e Superman, você vê que eles estão tentando agora mudar todo o esquema, né? Porque era aquele negócio do herói patriota, né? E como não tá colando muito mais esse negócio, o povo meio que tá tentando mudar, né? O estilo do herói e tal. É, também tinha aquela história de heróis não ter defeitos. É. Ah, é. Serem. É, esses são bons. Os heróis chatos, né, cara? Os heróis paladinos. Geralmente, esse é aquele tipo de herói que os espectadores ficam torcendo pra ele se fuder o filme inteiro, né, cara? Que maldade. Mas é, o cara tá passando lição de moral nos outros. Sacanagem isso. Pois é, não tá dando muito assunto, então vamos lá. Quinto lugar, tá ligado? É, quem é o herói? Todo mundo sabe quem é o herói. Procura na Wikipédia. Fala aí, Vê, seu quinto. Meu quinto lugar é a Trinity do Matrix. Já vem com o feminismo. Veste couro, né? Veste couro, principalmente, né, Diego? Segundo o Diego, a principal qualidade dela é que ela veste couro. Eu acho que ela é uma mulher de muita personalidade, ela é muito leal a tudo aquilo que ela acredita e luta bem pra caramba, né? Ela tem todas as características de uma heroína mais ou menos clássica. O papel, né, dela é importante pro Neo, né, cara? É. Porque ela que foi a motivação. É importante pro desenrolar da história, né? É um papel muito importante. É, considerando que o Neo é o escolhido, se ela não estivesse ali, ele não ia fazer nada, né, cara? Ia ficar aquela porta parada no meio da nave. Se ela não estivesse ali, ele não ia saber que ele era escolhido. Mas aí que tá também, né, o lance da Trinity. Ela só é foda no primeiro, né, cara? Depois ela dá uma broxada. É, mas aqui eu estou me referindo apenas à Trinity do primeiro. Porque eu deletei da minha mente todos os outros filmes. É. Eu só gosto. Engraçado que até a atriz parece que ela tá mais feia, né? No segundo, no terceiro, sei lá. Ela dá uma... Fica mais chuxa. Ela fica com cabelo estranho também, né, cara? Ah, eu nunca achei aquela atriz muito bonita, pela verdade. Ah, mas no primeiro até que ela tava meio bonita. No primeiro ela tá pegável, assim, né, cara? A roupa que era diferente. Era o couro, né? Mas depois ela ficou meio drag, sei lá. Ah, não, eu sei por que ela fica piorzinha nos outros. É porque no segundo filme ela viu aquela mulher do Meron Vigio lá, ela se comparou, né, cara? Ela ficou meio pra baixo, assim. Ah, é, né, cara? O meu quinto lugar... Seria até alguém que eu acho que até tá aqui nesse Gave Estática no momento, né? O cosplay dele. Que é o Martin Riggs, do Máquina Mortífera. Eu mesmo. Personagem do Mel Gibson, cara. É, pra quem não sabe, o Ike já fez cosplay, né? Desse não é um cosplay muito difícil de se fazer, né, cara? Um cosplay meio involuntário, mas fez, né, cara? Então, e é um herói assim que eu achava f***. Não só ele, mas a dupla, né? Ele e o Murtagh lá. Qual é o nome do ator mesmo? Danny Glover. Mas o Martin Riggs eu acho que representa melhor, né? Porque ele é o máquina. É, ele é o, né, cachorro louco da equipe, é um, né, loucaço lá, que ele quer fazer as coisas da forma que der. Eu lembro que eu acho legal são os diálogos, né, dele com o Murtagh também. Ele é um herói muito carismático, que o cara é um suicida, né? Que acabou encontrando como parceiro um cara que tá pra se aposentar, né? Ou seja, combinação nada a ver, né, cara? E é legal que o Murtagh nunca deixa ele dirigir o carro, né? Eu acho que ele vai querer matar o juiz. Cara, mas quando você fala em Máquina Mortífera, a primeira cena que me vem à cabeça é uma que... Eu não sei o que acontece, lá sequestram a família do Roger, lá, Murtagh, lá, não sei. Ah, direto isso. É uma que ele tá sentado no vaso sanitário, tá ligado? Com a bomba, né? É, e ele tá com uma sobrancelha vermelha de bolinha branca. Pode crer. Ele tá cara. Querendo meio que cobrir isso, né, cara? E quando a cena muda, tá ligado? Ele tá o esquadrão antibomba, tá toda a galera ali assim em volta, tá ligado? Eu lembro dessa cena. O pessoal sacaneando ele ainda. Gold Wike agora. É, pode ser eu? Manda aí. Vamos tirar no Paroímpa. É. Manda aí, Gotchu. O meu quinto lugar é o único personagem de Star Wars na minha lista. Seria um pressuposto que eu escolheria algum outro personagem, como o Luke, o Han Solo, mas eu escolhi ele. Pra mim, esse personagem carrega a trilogia nova nas costas. Eu já sei quem é. E esse personagem é o Obi-Wan Kenobi. Com certeza, cara. O Obi-Wan Kenobi. Ah, né? Sim. Obi-Wan novo ficou muito bom, cara. É. Eu acho até que eu gosto mais de Obi-Wan na nova trilogia do que na antiga. Eu acho que na antiga ele nem teve muito destaque, nem teve como muito o pessoal se afeiçoar com ele, né, cara? É porque ele tava ali, é como se ele falasse, ah, meu tempo já passou, né, cara? Agora é o tempo do Luke, né? É, ele só tava ali pra passar a tocha mesmo. É. Mas se bem que no próprio Nova Esperança, né, que foi o primeiro filme, mesmo antes de ter a nova trilogia, só daquele encontro do Obi-Wan com o Darth Vader na Estrela da Morte, que eles lutam, já dá pra entender que o Obi-Wan foi um baita de um Jedi, que tem um passado, um histórico de luta contra o lado negro enorme. Além disso, ele que é junto com o Yoda, que é responsável por treinar o Luke, fazer o Luke conhecer a Força. E também, de certa forma, trazer o Darth Vader Anakin de volta pro lado da luz, né? O que? O Obi-Wan? É, porque tem um detalhe que a trilogia nova estabelece que aquele fato dos Jedi na trilogia antiga sumirem quando morrem e virar fantasma da Força, é uma técnica que o Qui-Gon Jinn ensinou pro Obi-Wan. O Yoda também aprendeu, e dá a entender que no final do sexto filme o Obi-Wan ensina pro Anakin, pra ele aparecer no final do filme como fantasma da Força também. Se eu não me engano, o Yoda que ensina isso pro Qui-Gon Jinn, não é? Porque o Qui-Gon Jinn era aprendiz do Yoda. Parece que o Yoda falou alguma coisa mesmo no final do episódio 3, já. É, mas pelo que ele fala, acho que é o Qui-Gon Jinn que desenvolveu. Gold, tu falou que o Obi-Wan foi responsável por trazer o Anakin de volta. Não, não foi o único, mas ele deu uma ajudazinha. Porque, ele sei também. Sei lá, velho, porque eu achei que no até no Retorno de Jedi, quando o Luke começa a falar disso com ele, ele tá tão desesperançoso, né? Que ele fala, ah, mas ele é mais máquina do que homem, né? Como se fosse falando pro Luke, nem tente trazer ele de volta pra lá. Mas no Império Contra-Ataca, antes do Luke pra Bespin lutar com o Darth Vader, aquela luta que o Darth Vader fala que é pai dele, ele fala que o Luke não tá pronto. Será que ele, o Obi-Wan e o Yoda não queriam esperar justamente a hora certa pra dessa luta o Darth Vader ter sua redenção? Como foi no Retorno de Jedi? Não, mas no Retorno de Jedi, acho que foi no último encontro que ele teve com o Luke que ele falou de que pra ele não tentar trazer ele de volta pro lado da luz lá. Eu acho que eles tiveram o dedo deles. Obi-Wan tá na minha lista, já tô falando aqui, tá indo em terceiro, então vai ficar vago meu terceiro quando chegar pra lá, mas o Obi-Wan é isso mesmo. Agora, eu gosto muito do Obi-Wan da nova trilogia, como eu falei. Eu gosto muita coisa da nova trilogia, apesar de muita gente criticar. E eu gosto porque ele mostra que ele foi realmente um cara muito importante, né? Apesar da Mrs. Leia falar lá daquele holograma e tudo, não, você ajudou meu pai nas guerras clônicas, né? Que já dava a entender que ele foi realmente um grande soldado mesmo, né? Sim. Eu gostei da maneira que eles representaram. E também o Ewan McGregor também fez, eu acho, um Obi-Wan bem legal. E com o disco, o ator mais velho, que o Alec Guinness, ficou bem condizente. Parece que é ele mais novo. Parece muito. Eles são bem parecidos mesmo, né, cara? A própria voz, o sotaque ficou também, muito bom, né, velho? Os trejeitos, o jeito que ele fala. É aquele reloader, né? A única coisa que não parece muito é aquela pereba, né, que ele tem na testa, né? Pereba. Mas e aí? Ike agora, né? Eu. Então, meu quinto lugar é um camarada que eu só lembrei que existia esses dias, mas eu lembrei quão f*** esse cara é. É o Porter, do filme O Truco. Ah, Mel Gibson novamente, né, cara? Mel Gibson, né, cara? Tipo, ele tá mais pra um anti-herói, né, velho? Ele é um ladrão, assim, ladrão profissional. E ele, o cara, tipo, ele começa o filme tomando 3 tiros nas costas. Ah, ele se fode muito, né, nesse filme. Eu nunca achei o filme todo, só achei partes, mas as partes que eu vi, ele sempre tava Cara, mas o mais maneiro dele, que apesar dele ser um ladrão profissional e tal, ser um criminoso, assim, nada a ver, o cara é cheio de princípios, sacou? Uhum. Ele é, tipo, aquele sujeito à moda antiga. O cara vai e se f*** e acaba com o sindicato do crime inteiro, porque o parceiro dele, que traiu ele logo no início do filme, tá devendo o quê? Eu acho que 70 mil pra ele. Tipo, quando ele pede esse dinheiro pros chefões lá da máfia, nego nem acredita, né? Tipo, olha pra cara dele e ri. E, tipo, ele é muito f***, foda, cara. Ele tem umas tiradas muito boas no filme. E é muito inteligente, sacou? Ele usa de inteligência também pra derrotar os camaradas e fazer as peripécias dele. Eu tô até precisando assistir esse filme. Por isso que eu acho que ele é muito foda. Eu lembro que a cena que eu vi, tipo, com as cenas, é uma que eles estão torturando o cara, velho, que... Acho que com um alicate no dedo, um negócio desse, tá ligado? Dedo tá do pé, um martelo, cara. No martelo, né, cara? O legal dessa cena que o cara tá torturando ele, né? Que o chefão fala, fala onde é que meu filho tá, que o Porter sequestrou o filho dele, fez um plano lá pro cara poder pagar ele, sacou? Aí o chefão falando, fala onde que meu filho tá e eu te mato rapidamente. A gente não vai ter que ficar te torturando aqui a noite inteira. Se você não falar agora, eu faço até uma transfusão de sangue pra você durar 3 semanas enquanto eu te torturo. Porra! Que tal. Tá o cara com o martelo assim abaixado do lado do pé dele, sacou? Indo pra dar uma martelada no mindinho dele. Aí o Porter só olha pra dentro da cara do chefão, vira e fala: esse porquinho foi no mercado. Aí o cara só dá aquela martelada, né? Começa a gritar. Agora é quarto lugar, né? Vi? Eu, Gandalf. You cannot pass! You shall not pass! É isso aí. Shall not pass! Eu já vi uma plaquinha de trânsito. Ah, eu já vi também, pô. Nossa, aquela silhuetinha preta, essa coisa escrita. A plaquinha de trânsito com o Gandalf. Muito foda, cara. Gandalf é um herói que poderia estar na minha lista, eu não coloquei, mas... Ele é, eu acho que se não fosse por ele, a Terra-média não teria sido salva. Ah, mas por aí ninguém, né, cara? Até o Frodo, né, cara? O Sam, o Merry e o não, Pippi também. Não, mas ele que foi o primeiro a desconfiar, ele que foi atrás, ele que foi torturado primeiro de todo mundo. Aí depois ele tomou a frente da guerra lá em Gondor pra defender Gondor, já que o Denethor ficou todo doidão lá. Foi, eu gosto daquela cena que ele dá uma cajadada na cabeça do Denethor, eu acho muito engraçado. Corro pras colinas, vocês estão mortos, não adianta. Uma cena memorável que eu tenho do filme é ele dando pau no Balrog lá no... Pô, muito foda, cara. Pra mim, a cena mais foda do que essa é quando ele tá colocando a juízo de volta na cabeça do Rei de Rohan. Lá, né, cara? Também, cara. Do céu, é muito boa. Eu acho Gandalf foda também, porque apesar dele ser um mago, ele bate nos caras com a espada, né, velho? Ele é um mago que usa espada, pô. É porque também a magia da Terra-média é meio a fuleira, né, cara? Dá a entender que se você depender só da magia do mago, pô, você não vai chegar muito perto. E agora, quem sou eu, né? Então, meu quarto lugar de todos os heróis é o menos heróico. Eu escolhi mais pelo o carisma que ele tem, que é o Jack Sparrow. E de herói ele não tem nada, né, cara? Mas, sei lá, velho. Ah, é um personagem muito cativante. Demais. Personagem. Grandíssimo filho da puta, né, cara? É. Mas assim, quando você fala Piratas do Caribe, eu quero ver quem que vai lembrar do Bill Turner. Ele se tornou o principal do filme. Cara, ninguém nunca se lembra dos leais bons, cara. É porque tecnicamente quem faz papel do herói de fato mesmo é o Bill, né? O Jack Sparrow é o, tipo, o anti-herói. É o pirata mesmo, né? Que é tipo os trejeitos, velho. Agora, o grande mérito disso daí é do Johnny Depp, né? É, que o cara trabalha muito bem. Só interpreta personagem maluco, né, cara? É, velho. Quem foi que ele disse que se inspirou lá no cara do Rolling Stones, qual é o nome do cara lá? Kate Richards, né? Que até aparece depois no terceiro filme, né, cara? Aparece como pai dele, né, se inspirou no cara, né, naqueles trejeitos dele, assim. O que é foda, porque ele é cheio das lendas que nunca existiram, né, pô? É. Aquela história lá dele falando como foi que ele saiu da ilha lá, aquela se amarrou numa tartaruga marinha, né, cabelo nas costas, né, cara? Mas aí tá, Jack Sparrow, cara, muito foda. Caraca. Agora é Goldfield, né? Sou eu de novo. Bom, meu quarto lugar é... Esse personagem no cinema, ele tem o mérito dele que ele que iniciou as grandes produções baseadas em quadrinhos, né? Final dos anos 70 ali. E Superman vindo aí. É, o Superman do Christopher Reeve. Ressaltando que é o do Christopher Reeve, não esse cara, último. Eu não lembro nada daquele Superman primeiro. Eu assistia muito. Eu lembro daquele. Não é esse que ele voltava no tempo lá pra salvar... Ele gira ao redor da Terra. Ele gira ao redor da Terra pra fazer a Terra girar ao contrário, pra voltar ao tempo. Cara, isso pra mim... Não colou? Isso pra mim é a cena mais triste da história do cinema, cara. O Superman voa... ao redor da Terra, faz ela girar ao contrário, e ao invés de causar uma destruição de escala global, ele faz o tempo voltar. No quarto filme, ele desloca a lua. Não sei se você já viu o quarto filme. Caraca, mano. Era pro mar tá engolindo a terra, né, cara? Ele tá lutando com o homem nuclear lá, e o homem nuclear tem o poder dele que vem do sol. Aí ele pega a lua pra bloquear o sol, pra o homem nuclear não pegar o poder do sol. E nesse momento não teve nenhuma tsunami. Cara, eu queria ter visto essa história no universo Ultimate, cara. Da Marvel, sacou? Ao estilo, assim. Cara, ia ser... Nossa, na hora que o Superman voltasse pra Terra, não tinha um ser humano vivo, cara. É que na época isso fez sentido, né, cara? Não fez não, cara. Não, na época com certeza fez, pô. Porque assistiu e engoliu aquilo tranquilo. Porque eu fico olhando assim, os caras devem ter pensado, pô, como é que o Superman vai voltar no tempo, né, cara? Tem que ter uma forma, o cara bateu o estalo, tá ligado? Peraí, e se ele girasse a Terra ao contrário, tá ligado? É uma coisa poética, né? Se você girar a Terra ao contrário, o tempo vai voltar pra trás, né? É uma coisa meio radiola, né, cara? Os caras... Vamos fazer uma analogia. Na radiola, se você girar pra trás, volta, né? Será que na Terra também que é redonda, né, cara? Velho, o negócio é que esse tipo de cena aconteceu porque eles não guardaram um cachê o suficiente pra pagar alguém no departamento de vai dar merda, né, cara? Como disse o Azaghal outro dia aí. Depois que a gente já lascou o Superman, vai, defenda agora. Né? Fala aí, Gold. Não, é que o Superman, ele tem uma história parecida com a do Batman no cinema. O primeiro e o segundo filme foram muito bem recebidos, aí o terceiro começou a dar merda. E o quarto filme foi um desastre. Ah, é verdade. Que nem o Batman. Que o primeiro e o segundo são do Richard Donner, né? Uhum. Aí no segundo filme o Richard Donner saiu no meio. Aí entrou o Richard Lester. Só que daí ele já começou a puxar certas cenas. Ninguém ia notar, né, cara? O Richard. Assim. Começou a puxar certas cenas do filme pra comédia. Aí no terceiro já o filme já era comédia pura. Aí no quarto eles tentaram retomar um tom sério, mas não tinha dinheiro, cara, pra fazer o filme. Não tinha... Os efeitos especiais são muito mal feitos. Pobre Superman, né? Então. Virou palhaço. Superman que se f***, né? Eu sei depois como, depois de tudo isso, o povo ainda investiu depois, né? Não, eles ficaram os anos 90 inteiro pensando em como trazer o Superman de volta. O Nicolas Cage foi cotado pra ser o Superman. Ai, nossa, cara, eu lembro dessa história. Cara, mas o Nicolas Cage de Superman ia ser feio. Ele tava louco, né, cara, pra ser o Superman. Aí o Tim Burton que ia dirigir o filme. Aí o Superman não ia voar. Ele ia usar preto e ia ter o supermóvel, tipo o carro do Batman. Nossa, cara, eles queriam fazer um filme do Batman, né? Tudo do Tim Burton tem que ser gótico, tem que ser preto, ou com maquiagens horripilantes. Chuta o pau, né? Capaz, sei lá, com o Tim Burton fazendo, acho que ficaria bom ainda por cima. Só não ia ser o Superman, né? É, ia ser o Batman. Então, quarto lugar na minha lista tá o Indiana Jones. Opa! Também conhecido como Henry, né, cara? Acabei de me lembrar disso. Júnior. O Júnior. Então, por que eu acho que ele é foda assim a ponto de estar nessa lista minha? Primeiro porque o cara é um professor de história, né? Seguindo pelo mesmo caminho aí, então tem que dar uma moral aí. O cara é foda pra cacete. E, pô, ele tem todo aquele estilo meio cafajeste também de anti-herói, sacou? Que eu acho muito foda pra personagem. Aquele estilo Harrison Ford, né, cara? Junto o Han Solo com o professor de história da Indiana Jones. Cara. Então, e cara, tipo, ele tem um estilo maneiro, o cara é inteligente pra caramba. E usa um chicote como arma, isso é muito foda, cara. Coisa muito comum. Eu acho também, tipo, tá, pelo lance dele, das aventuras dele também, pô, aquele estilo de aventura bem pulp, sacou? Eu acho aquilo muito foda, cara. O herói em si, as aventuras. Também adoro esse personagem. Aquelas as masmorras lá, todas engenhosas, né, cara? Com mecanismo de bolas caindo, né, cara? Aquele primeiro templo lá do primeiro filme, lá do Ídolo de Ouro lá, é fantástico. E o pior que aquela parte ali no final é, na verdade, é meio que só pra apresentar o personagem. Né? Aquilo não tem relevância não, né, cara? Não, aquilo ali serve pra mostrar o que ele faz e mostra que ele é bom no que ele faz. Ele é tipo Wolverine, exatamente, né? Ele é bom no que ele faz. O Aiken, o que você achou do quarto filme, cara? Cara, eu gostei pra caramba do quarto filme, sacou? Eu achei ele bom por um detalhe. Tipo, tirando aquela cena que ele sobrevive à explosão nuclear dentro de uma geladeira. Que é bizarro, não, né? Tem uma teoria que o chapéu que ele usa é o chapéu do destino. Que tipo, enquanto ele tá com aquele chapéu, ele é invulnerável. É um artefato, pô, aqui da tanto vida. Que o filme que ele mais apanha é o segundo, ele fica a maior parte do filme sem o chapéu. É muito bom, velho. E eu gostei, assim, porque eu acho que manteve o espírito do personagem, sacou? O espírito das aventuras. É, tipo, e inseriu o Indiana Jones na década seguinte, né, cara? Exatamente. Tipo, trocou os... trocou os nazistas por russos, por exemplo, que, que eram os inimigos dos Estados Unidos da década de 60 ali. Trocou o lance de busca de relíquia e tal por alienígenas, que era outro lance muito forte na cultura. Além do que, saiu um pouco o lance sobrenatural, entrou ficção científica, que era muito forte. Exatamente. Então, por isso que eu gostei muito, cara. Eu não curti muito, não. Eu achei muito forçado. Sei lá, os outros Indiana Jones, eles têm as mentiras, têm tudo, mas eu acho que eles fugiram um pouco do espírito. Teve esse negócio da geladeira lá, da explosão nuclear. Isso foi bem forçado. É, mas não só isso. Por exemplo, aquelas... Não tem umas formigas também, que devoradoras de homens lá? Eu achei aquele negócio meio escroto, cara. Ah, cara, isso eu achei completamente foda. Porque o lance das formigas não só são maneiras, como provavelmente só não tinha nos filmes anteriores, porque não tinha efeitos especiais pra fazer isso antes. Porque é um lance bem característico, assim, daquele estilo, sacou? E tem uma coisa também que, assim, o Indiana Jones trabalha com arqueologia fantástica. Então são aqueles objetos, aqueles artefatos misteriosos, tipo a Arca da Aliança, o Santo Graal. E esse lance de alienígena faz parte também da arqueologia fantástica. Então dá pra entender, eles têm encaixado os alienígenas. Não foi bem um alienígena que me incomodou. Foi esse lance que eu falei mesmo, das formigas. Porque eu acho assim, eu acho muito mais maneiro aquela cena lá daquele... até do primeiro filme, quando ele cai lá naquele... Ah, eu acho que é o Poço das Almas lá, né? Aquilo ali, são cobras normais, não são cobras monstruosas. São cobras normais e aquilo pra mim é suficiente, cara. É o meu terceiro. É a minha terceira. Ah, tá. Outra mulher de couro preto apertada? Não. Ah, droga. Minha terceira é a Elwin. Senhor de Anéis. A Elwin que teve ainda um pouco mais heróica nos filmes, né? Porque no livro ela é... Ah, no livro ela é assim. Eu achei interessante da personagem porque ela não é igual às outras. É tipo, que a mocinha, pobre, desamparada, toda frágil e não sei o quê. Porque também, historicamente, naquela época também era meio... complicado o Tolkien botar a mulher como heroína e tudo, que era um mundo bem mais machista, né? Mas mesmo assim, ela foi a única mulher que foi pra guerra e foi importante na guerra. Ela matou o Witch King, né, cara? Não precisa matar mais ninguém, né, cara? É. Ela só matou o cara mais foda que tava no campo de batalha. Ela passado o quê? Uns 10 levels. Porra, cara. Porque ela não foi, né, cara? Aquilo ali é uma simulação em filme do que acontece quando o cara tira 3-20 seguidos, né, cara? Cuidado. Cagada. Quem é? Sou eu agora? Meu terceiro lugar eu vou pular porque é o Obi-Wan. O Obi-Wan já saiu e já... Não, comenta aí por que você acha ele que é o terceiro lugar. Mas eu já falei. Ele já falou. Eu já falei na hora lá do lance lá dele ter sido um personagem bem importante lá, inclusive na trilogia nova, ter mostrado que ele foi um grande soldado. Então, conte. Bom, meu terceiro é um personagem de HQ que foi... transplantado pro cinema também, que é o Batman. Batman. Olha, eu considero toda a carreira do Batman, desde o filme de 66, Canal Oeste. Até o viadinho do... Até o do George Clooney. Até ele, porque serviu pra aprender com os erros. Cara, mamilos feio, né, cara? Nossa, cara. Aí, os quatro filmes dos anos 90, o Begins e o Dark Knight. Não, eu nunca admiti, cara. Eu já falei pro Goldie, ele ter colocado como parte da trama da fic dele aqueles dois filmes lá do Jim Carrey. Do George Clooney lá. Não, mas era importante por causa do Wilfred. Tinha o personagem do Wilfred que é citado no Batman Robin, eu usei na fic. Ah, caraca, cara. Tem coisa que você só deixa pra lá, finge que existiu, né, cara? Não, e o Batman cartão de crédito, cara. Nossa, cara. Você não tem tanto dinheiro nesse cinto, Batman. Tchau. Tem o Batman cartão. Nossa. Só que tem uma coisa do George Clooney. O George Clooney faz um Bruce Wayne bom. O Playboy. Cara, eu acho que numa direção boa, ele teria feito. Eu acho que é porque o George Clooney, ele faz muito bem papéis de galã. Cara, mas eu ainda acho que o Christian Bale foi tanto um Batman ótimo quanto um Bruce Wayne muito bom, sacou? Eu acho que ele pegou o espírito do Bruce Wayne. Olha, eu acho que ele é o melhor até agora, mas falta alguma coisa ainda. Eu não gosto, sabe o quê? Ele quando veste a roupa lá do Batman, pô, ele dá uma engrossada na voz que eu acho muito forçada, sabe, cara? Why do you wanna kill me, Joker? É. Por que ele muda a voz? É isso que eu ia perguntar. Mas, cara, se ele tá falando normal... Tá falando como o Batman, aí outro dia, nego ouve ele falando como Bruce Wayne, começa a ligar os dois pontos, né, cara? Nada mas mais. Mas não óbvio. Fica legal, pô, tá o ligado? O Michael Keaton diferenciava um pouquinho a voz. Não ah, muito. Mas não tem esse controle todo de voz, pô. Tipo, o cara fala assim igual eu tô falando, e quando ele vira Batman, ele fala assim. Ia ficar tosco, mas cara. Mas fica escroto, pô. Não é o lance de mudar. É, ele tem que impor respeito como Batman, eu concordo. Mas é que tá, ele não impõe, tá ligado, pô? Olha, assiste depois escutando a fecha voz. Fecha os cara. Olhos e só escute. Fica ridículo, pô. Não, cara, ele fala quase gargarejando. Eu acho, pô, acho foda. Inclusive, tem um vídeo muito engraçado, cara, sacaneando essa parada. Vídeo que um camarada fez. Aquele que o Coringa não entende o que ele fala? Isso, a cena do interrogatório, cara, do Dark Knight. Cara, é muito engraçado, cara. É muito bom esse vídeo. Eu não conheço. Tem no meu multiplayer, vou passar pra vocês. Beleza, a gente posta, né? Porra! Eu falando em Batman da trilogia. da série nova, né, cara? Eu vi um boato do cara. Que eu, cara, eu quase arranquei os cabelos do sovaco de tanta emoção quando eu li. Ai, meu Deus. Aquela parada, velho. Que era que, tipo, eles estavam especulando que no novo filme do Batman, eles iam fazer o estilo da história mais parecido com o The Dark Knight do quadrinho, sacou? Claro que, dadas as devidas proporções de idade do Batman e tal, diferença, e iam colocar o Super-Homem no final como o antagonista do Batman. Ah, cara. Eu sei que você viu isso. O Jovem Nerd, eles comentaram. Acho que foi, cara. Ah, eu acho que é mentira, hein? Não, foi especulação que eles fizeram. É, tipo, mesmo. É especulação mesmo, sacou? Uhum. Não tinha. Mas, cara, eu ia ficar maluco. Eu ia virar eterno fã do Christopher Nolan se ele fizesse essa parada. Não, se tivesse um filme baseado no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, ia ser o filme. É. Porra, agora, por fala, coincidência, cara. Quando começou essa especulação aí, teve aqui. Acho que foi na mesma época que teve aquele Eu Sou a Lenda, né? Com o Will Smith, que é no futuro próximo. E ele tá lá em Nova York, aí tem uma hora que mostra um pôster, como se fosse Batman versus Superman. Tá, caraca! Agora. Ah, sei. Putz, eu vi essa parada, cara. Como se fosse um símbolo assim, por cima do outro, tá ligado? É muito legal isso. Muito daí. Louco, cara. Agora o terceiro do Ike. Meu terceiro? Deixa eu só dar uma conferida aqui que eu vou ter que fazer uma modificação rápida na minha ficha. Que dá, eu quero fazer na a lista de última hora, pô. Ele começa a lembrar de coisas. Não, tá, cara, porque tem tanta gente maneira pra colocar na lista que fica foda. Pronto. Então, na minha lista agora, eu vou colocar outro personagem do Harrison Ford, que, porra, eu acho que tem moral suficiente pra estar nessa lista. Ué, né, se Indiana Jones já saiu, né, cara? Quem será, né? Então, Han Solo, o cara é foda. Como dizem por aí, Han shot first, né, cara? É. Sempre. Pô, eu acho o personagem muito bom, cara. Até, tipo, ele é a definição do malandro, né, cara? Aquele pirata espacial. Cana pra caramba, do Cafajeste. Ele é muito maneiro, cara, o personagem dele. Pô, eu acho que, tipo, ele tem uma personalidade muito forte, sacou? Muito maneira também, nos filmes. E eu acho que o pessoal lembra, às vezes, mais do Han Solo do que do Luke Skywalker. Eu prefiro, né, o Han Solo bem mais do que o Luke. Ele tem toda a evolução também, né, nos três filmes. O Han Solo do primeiro filme, quando chega no último, ele já tá bem diferente, cara. É, no primeiro filme ele tá atrás do que crer. É dele, né? Primeiro ele é mercenário puro, cara. É. Se ele se importa por alguém, é pelo Chewbacca e olha lá, tá ligado? À medida que vai passando, ele vai meio que se apegando à causa, né, cara, dos rebeldes e tudo. Aí no final ele já vira um rebelde mesmo. E, pô, eu acho muito maneiro essa evolução do personagem. Eu também, acho que foi um personagem muito bem desenvolvido. E muito bem encaixado na trama, né? Pô, a Millennium Falcon é outra parada que com certeza agrega valor ao personagem também, sacou? Aquela nave foda lá, porra. Falcon, quase um personagem à parte. É, né, verdade. Você vê a Millennium Falcon, se fosse assim na Terra aqui, né, cara? É como se fosse aquele caminhão velho caindo os pedaços, mas que é foda, tá ligado? Ainda. Que ainda faz uma viagem longa, né? Eu acho que o maneiro também é a interação dele com a nave, às vezes ele conversando com a nave, sacou? Pedindo pra ela não falhar em tal hora. Pô, isso é muito bom, cara. Não, e ele passa primeiro a confiança, né, cara? Não tem problema, né? A nave aguenta, né? Depois ele fala, você tá ouvindo, né? Aguente, por favor. Muito bom, cara. E outro lance, né? Que ali naquele universo de Nego Jedi, cara soldado, não sei o que, ele é só um humano comum contrabandista. Todo desacreditado, inclusive, né? Da rebelião. Desacreditado dos Jedi, desacreditado da rebelião. Eles acham que a rebelião não vai dar em nada, né? Ele fala, e se eu não me engano, esse personagem no universo expandido explica, ele era do Império, né? Ah, era? O Han Solo? Se não me engano, antes ele era do Império. Tanto que ele conhece bem lá. No Império Contra-Ataca mostra bem isso. Aquela parte que a Millennium Falcon se esconde embaixo do radar da nave, fica grudada na nave. Ele sabia daquilo ali porque ele era do Império. Caraca, isso eu não sabia, não. Doideiro. É, não, eu acho que tanto, ele poderia ser sim do Império, mas eu acho que ali é mais por ele ser um contrabandista mesmo, tem que saber os truques do ofício pra não ser explodido por aí, é, né? É, mas a explicação encaixa bem. É. Ou até ele pode ter ficado no Império por pouco tempo, assim, só pra conseguir alguma vantagem, alguma coisa, é, né? Foi mais ou menos isso, se eu não me engano. É que eu não conheço bem o Universo Expandido. Eu, que assim, porque o Han Solo do primeiro filme, se ele precisasse, do mesmo jeito que ele se aliou com a Aliança Rebelde, né? Ele poderia ter se juntado ao Império também, se fosse o caso, né? O que desse mais lucro pra ele, ele se juntava. É, no primeiro filme. É, só, agora ali, a partir do momento que ele volta pra ajudar o Luke, né, no final, a destruir a Estrela da Morte, aí que ele começa a realmente mostrar qual é o lado dele. E ele salvou a vida do Darth Vader, né? É. Que se ele não tivesse dado aquele tiro ali que desviou a nave dele, ele ia ter explodido com a Estrela da Morte. É, porque desestabilizou a nave dessa parada, não. Desestabilizou a nave do Darth Vader e foi pra longe, né? É. Então esse é essa a terceira posição, é esse cara motherfucker aí. Agora, segundo lugar, Vi. O meu segundo lugar é o Rei Leônidas. Cara, eu entendi Rei Leão. Porra! Entendi também. Porra, é o Simba, cara. Não, cara, já bastava ter esses personagens de animação no de vilões, não, né, cara? Não. Rei Leônidas, 300. Que eu acho que... É, herói, motherfucker. Leônidas é foda, mano. Tem muito o que explicar do Leônidas, né, cara? Eu... Ele fala por si só. O homem frase de efeito também, né, cara? É, né? É, só que tem uma parada... Que ainda eu quero descobrir, cara. Quem é Raul? Esse cara não, deve ser não, muito não. Foda. O Raul é... deve ser, cara... Ele deve ser o Chuck... É, deve ser outra encarnação do Chuck Norris, cara. O Raul deve ser, porra... Essa piadinha de Raul é muito batida, cara. Mas e aí? Então é o meu segundo lugar. O segundo lugar, também de Mel Gibson, William Wallace, do Coração Valente. É, esse cara eu é acho que é um cara foda. Mel Gibson com três personagens aí, gente. É, maluco. É o campeão já, é o campeão. Eu acho que o William Wallace ganha de qualquer Rei Leônidas, de qualquer Máximo. Você vê que é o guerreiro, aquele guerreiro que tá ali, ele encarna mesmo, tá ligado? Ele pinta a cara, tá todo de trapo, tá ligado? Batalhando ali, gritando, do jeito que tem que ser uma batalha, tá ligado? No grito aí, né? Não tem nada desse negócio de estratégia, não, de 300, não, tá ligado? Tem que gritar mesmo e ir pra cima, não, tá ligado? É, você precisa gritar e mostrar a bunda, né, cara? É. Porque os caras não tinham nada, né, velho? Por baixo daquele saiote lá, não tinha cueca, não tinha nada, né, cara? Velho, tem até um Rapadura Cast que tinha falando disso, pô, que disse que a intimidação dos escoceses era isso, né, velho? Você ia, quando via aquele bando de homem lá correndo pra cima de você com o negócio balançando, os caras já ficavam intimidados, tá ligado? Imagina, vi aquele monte de cara 2 metros de altura com aquela parada balançando lá no joelho, vindo correndo pra cima de você, cara. Qualquer sujeito fica abalado. Aquele baixão de beisebol, né, sacudindo de uma outra saia, né, cara? Você ficava com medo com... É, ficava mais com medo de saber com o que ele ia usar pra bater em você, né, cara? Ai, caramba. O personagem mesmo, ele... É bem heróico, né, cara? Ele tem toda uma ideologia também, tudo. Ele realmente se envolve com o negócio. Ele não é apenas um guerreiro que sai gritando e tudo. Ele é inteligente e ele tem todo um envolvimento com a parada dele. É, né? Apesar de tudo, ele usa sim tática, né, cara? Aquele lance até das lanças que ele usa contra a cavalaria. É. Ele faz lá, manda o pessoal fazer lança de não sei quantos metros. Muito foda. Cara. E ele usa muito o fator surpresa também, né, cara, nas batalhas. Nas primeiras batalhas os caras estão até, é isso que a gente vai batalhar, né? Aí quando vê os caras sempre fazem uma armadilha aqui, né? É, sempre faz uma parada foda. Assim. E aquele final também. Que você não vai contar. É, mas é foda aí. E quem assistiu sabe que é foda. É. Bom, meu segundo lugar já foi citado, em Indiana Jones. Acho que já foram feitas as considerações necessárias sobre a pessoa dele. Indiana Jones, motherfucker. Então agora é o Ike, passou. Ai, minha segunda posição, então, na lista vai ser um cara que... Ele estaria na minha primeira posição, mas eu tive que rebaixá-lo. Mais um personagem do Mel Gibson, diga-se passagem. Porra! Ele é o cara. O nome do personagem é Max Rokatansky, da série, da trilogia Mad Max. Né, cara, Mad Max, eu lembro muito pouco. Eu também. Pô, Cúpula do Trovão, né, cara? Só lembro disso. Eu lembro do deserto. Eu lembro da Tina Turner. Ah, é, Tina Turner. Tina Turner é o que eu lembro. Esse é o que passava cada 2 semanas no SBT, né, velho? Pô, mas o Mad Max é muito foda, cara. Primeiro porque ele já se passa num cenário que eu gosto pra caramba, que é um cenário pós-apocalíptico, sacou? E também foi usado como inspiração para o meu jogo de computador favorito, que é a série Fallout. 1 e 2, o 3 é uma porcaria. Já vou adiantando. É, e, porra, o personagem é muito maneiro, sacou? Ele tem toda aquela história de vingança, sacou? Pessoal, tem uns... Como tem um no subtítulo de um dos filmes, né, cara? O sujeito é um guerreiro das estradas. Ele parte de carro atrás dos inimigos dele. É um cara todo fudidão, assim. Usa uma jaqueta da polícia sem um lado, né, cara? Com ombreira, assim. Pô, o visual dele é muito foda. As histórias dele são muito fodas, né, cara? Ele mata os bandidos, às vezes, que vão atrás dele pra poder pegar a gasolina dos caras pra poder colocar no próprio carro, né, cara? Isso é muito louco. É isso aí, o cara é aquele tipo de cara durão que você pode quebrar os dentes só de estar conversando com ele. Mas, pô, aí é isso aí, o Mad Max, o Max Rokatansky, que tá aí na segunda posição como personagem mais motherfucker do cinema pra mim. Então, já é o primeiro lugar agora? É, já. Rodado dos primeiros lugares. Yeah. É, primeiro que meu personagem de primeiro lugar não é um personagem forte, não é um personagem que usa armas. Ele não anda de tanga nem de cueca por cima da calça. É o Oscar Schindler. Quem? Da lista de Schindler. Ah, é o herói ideológico, né, cara? É, interessante. Eu não entendi o sobrenome. Eu acho que é o herói mais próximo da realidade que a gente tem. Assim, ele não é forte, ele não... O lance não é que esse cara existiu, não? Existiu. Ah, tá. É, não é próximo da nossa realidade, cara. É real, de fato. É uma história real. E, tipo, existiu, ele salvou mais de 1.200 judeus com a lista dele e tudo. Eu acho... foda. Por isso que ele tá no meu primeiro lugar. Eu também acho foda que ele batalhou contra o Darth Maul, né, cara? Como é que é? Ah, é o mesmo ator lá, é o Liam Neeson. Putz, cara, eu não lembrava que era o Liam Neeson, não. Pode crer. Ah, é o Mestre Jedi centrado e tal, virou herói ideológico. Tipo, ele tem toda uma evolução, né? Logo no começo ele... Ele também treinou o Batman, hein? Treinou o Batman. Ai, todo mundo tá querendo desvirtuar. Tô tentando falar sério. Todo mundo... desviando meu pai. É, maluco. Rasalgu, né, pai, cara? Fala. Que eu acho interessante a evolução do personagem, que no começo ele quer mais é o dinheiro, né? Que ele tá lá, ele se alia ao partido nazista. É o Han Solo. Se aproveitar da situação e tudo, porque ele, nos judeus, ele vê a mão de obra barata pras fábricas dele e tal. E ele não vê a situação, né? Ele não analisa. É, porque ele não é nem judeu, inclusive, ele é católico, parece. Ele não vê a situação, assim, ele acha que é a mão de obra barata, ele vai fazer a fortuna dele. Inclusive ele faz até a fortuna. Mas depois ele gasta todo o dinheiro dele pra salvar esses judeus que trabalhavam pra ele. Pra pôr nessa lista dele, porque pra pôr esse povo todo na lista, pra convencer os nazistas lá que ele podia, que ele deveria, que ele precisava dessas pessoas e tudo, ele teve que subornar muita gente, né? E teve que bancar depois a ida desse pessoal todo lá pra fábrica dele e tudo. E foi um herói de fato, eu acho. Por isso que ele tá no meu primeiro lugar. Certo. Meu primeiro lugar tava aqui. Eu tava querendo pegar, pra botar nessa lista, alguém dos filmes de Quentin Tarantino, né? Eu fiquei na dúvida entre dois, inclusive. Mas eu achei melhor botar só um pra representar, né? Primeiro, o que eu dispensei foi o Tenente Aldo Raine, do Bastardos Inglórios, que eu achei foda, o personagem do Brad Pitt. Por muito pouco eu não botei na lista, mas eu achei melhor botar a noiva do Kill Bill. Puta, velho. Ela representa uma porrada de herói, tá ligado? Ali que, através do clichê, ela já tá representando uma porrada da trajetória do herói, aquela movida por vingança, tá ligado? Que foi traído e tudo. Cara, o melhor personagem que a Uma Turma já fez. Ah. Se o Gold acha a Era Venenosa, só lamento, tá ligado? Não. Eu não assisti que o Bill falou. A Era Venenosa é triste aquela atuação, cara. Era Venenosa. Pior que eu não lembro mais nenhum papel dela. Só lembro esses dois. Ela fez um papel bem legal, apesar de bem secundário também, no Pulp Fiction, né? Que até, segundo Celton Mello e seu Jorge, é a mesma noiva do Kill Bill. Cara. O mesmo personagem. Muito f***. Bom... meu primeiro lugar é um ícone do cinema, até fico surpreso desse personagem não ter sido lembrado ainda, que é o James Bond 007. Ah, com certeza, né? Eu quase coloquei o James Bond do... aquele fodão lá do... o inglês. Cara, inglês, né? Todos Sean eles. Isso. O Sean Connery? Sean Connery. Quase coloquei o James Bond do Sean Connery, mas eu resisti a isso. Mas eu acho o James Bond muito foda. Cara, mas eu acho que eu gosto mais desses mais novos aí. Ele mudou um pouco a atmosfera do James Bond, né? Pra uma coisa mais real. É, mudou tudo, na verdade, né, cara? Pô, o que é uma parada que eu não gostei muito. Porque o que eu gostava do James Bond antes... Era a parafernália. Era o lance da parafernália, aquele glamour que ele tinha, sacou? Mas assim, é porque na época do... Daquele lado do Dr. No, né, e tudo... Aquilo dali era uma coisa nova, né, cara? É botar aquelas... parafernália e tudo, aquelas coisinhas lá, aquelas armas secretas e as gadgets. É, as gadgets. Até o mesmo botar aqueles carros dele, que sempre tinha carro que vira avalanche, virava submarino, virava essas coisas. Tem um que ele... Barraquinha de cachorro quente. Teve a forçação do carro invisível. Tem um filme aí que ele, se eu não me engano, ele entra dentro de um robô de um jacaré. Nossa. Ah, eu acho que tem um lance desse sim, que ele usa de disfarce. Tipo como se fosse um submarino, tá ligado? Em forma de jacaré, cara. Puta merda. Imagina isso hoje, tá ligado? Pô, como ia ficar trash. Caraca, né? Cara. Agora, desse, o Cassino Royale foi o James Bond, acho que de todos foi o que eu mais gostei, cara. Mesmo ele tendo mexido em toda a ideologia do personagem, tudo. É que eu não conheço os livros, mas falam que esse Cassino Royale é bem mais fiel aos livros do que os filmes estavam sendo até agora. É, eu ouvi falar isso também, mas eu não gosto muito também desse ator, porque eu acho que ele tem muito cara de capanga. Também acho. Ah, é verdade. Isso não tem cara de James Daniel Bond. Craig. É um cara orelhudo com cara de capanga, mano. Isso é muito feio. Agora. Então. Hike. Meu primeiro lugar, eu lembrei agora há pouco, né, cara? Durante a gravação. Durante uma queda de conexão, né, cara? É, durante uma queda de conexão. E pra mim, ele é o cara mais foda ever do cinema, cara. Ele é o Conan, o Cimério. O Schwarzenegger. Schwarzenegger. O Schwarzenegger no auge da sua interpretação, né, cara? Falando duas frases no filme. Mas, cara... Cara, velho, eu acho que também tava no auge da... Da bomba, né? Da bomba, cara, né? Ele não... Cara, ele tava muito bombado. O braço dele era tão grande nesse filme que ele não conseguia sacar a espada nas costas, cara. Tinha que fazer corte da cena, sacou? Travava, né? Cara, isso é muito louco, cara. Tipo, o cara é foda em todos os níveis. O cara é macho pra caralho, forte pra caramba. Porra, ele é... Quando a parada ele não entende a parada, ele destrói ela, cara. Isso é muito foda. É um brucutu, né? É o brucutu perfeito, sacou? Geneticamente criado pra ser o brucutu perfeito, cara. E porra, até a personalidade dele tem o lance, né? Tem uma oração que ele vai fazer, vai orar pra Kron. Aí que ele vai orar, né? Tipo, Kron, eu sei que você só não atende preces e só aceita os valorosos, não sei o quê. Mas é... Ou você me ajuda agora ou você vai pro inferno. Cara, isso é muito lindo. O cara manda a divindade, foda que ele... Tipo, ele rezando, ele manda a divindade. Tipo, pra você vai fazer, cara. Eu não tô pedindo. Né? Pra começar, né, cara? Ele era um ladrão. Ele começou a carreira dele como um ladrão. Imagina um ladrão daquele, cara. Pra te tipo... Daquele tamanho, ele tá só ligado? Para na frente do cara e fala assim... Me dá o seu dinheiro. Com aquele sotaque austro-húngaro dele, né, cara? Give me your money. Aí o cara só larga, né, cara? Vai embora. Ele nem discute. I'll be back. Give me your money or I'll be back. Cara, mas pelo menos ele como ladrão, pô, ele nem ia precisar gastar pontos em lockpick, né, cara? Ele já poderia arrombar, né? Ele arrebenta tudo, né? É, não precisa lockpick nem slave of hands, né, cara? Pô, ele não bate carteira dos outros, ele arranca a calça do cara com dinheiro dentro, né, velho? E tipo... E ele não precisa nem de furtividade, né, cara? Porque o cara vê um sujeito daquele, imagina um sujeito daquele espreitando. O cara finge que não tá vendo ele, né, cara? Com dinheiro. Caralho, é o véio, primeiro pô. Ladino do AD&D que tinha força 1800. A gente vai fazer o top 5 universal. Pois é, bora. É, vamos tentar chegar no consenso. Vamos, vamos lá. Será que agora o top 5 vai ser top 5 mesmo? Sei lá, né, cara. Vai ter algum herói que vai subir de escada em cima dos outros? O Conan, com certeza. Ele só bate em quem tentar chegar nele, né, cara. E o Conan já tá lá em cima, ele vai derrubando a pessoa. Né? Os que tentam subir, ele derruba, né, cara. É. Mas então, quinto lugar de cada um. Meia Trinity. Meu Martin Riggs. Obi-Wan Kenobi. Meu Porter. Do é, mundo. Eu acho que... Eu acho, Wanda, cara, que fica bem... Não, fala aí, Fly. O que você ia falar? Não sei, o Obi-Wan pode escalar ainda, né? Não sei, cara. Afinal de contas, eu escolhi o Obi-Wan como terceiro, né? Então, é, então, mas daí você pega e vai escalar o Obi-Wan e vai ficar em duas posições? Hã? Não, no geral ele qualquer pode... Qualquer coisa, pega um meio termo. Ele foi em terceiro e quinto, ele fica em quarta. Pode ser também. Cara, eu acho que fica sendo o Obi-Wan mesmo, cara. Eu acho que não tem muito mistério nessa, não. A não ser pelo fato de que talvez o Obi-Wan possa aparecer em uma posição maior. Mas eu acredito que desses quatro fica sendo o Obi-Wan Kenobi mesmo. Faz o seguinte, se não for o Obi-Wan, é quem? Riggs, Trinity e o cara do troco lá. Talvez a Trinity. Eu acho que eu fico com a Trinity porque, sei lá... É porque ela usa couro preto apertado, né, cara? Mas não, é porque, porra, velho, Mel Gibson já tá muito bem representado, cara. Ah, cara, Mel Gibson tá em Mel Gibson que ganhou o top 5. Eu acho que dava quase pra gente fazer um top 5 só com o personagem do Mel Gibson, né, cara? Exato. É, cara, ele que é o herói. Também. Olha, eu acho que se não for Obi-Wan, eu ficaria com o Porter, cara. Porque eu acho que dos outros, ele é o mais modesto. Mas você tá ligado que você vota em cima, cara. É só sua opinião, né, cara? Não, é, eu só tô dando a minha opinião, mas fazer o quê, né? Em nome do couro apertado... Beleza. Então, quarto lugar. Quarto. Meu, Gandalf. Meu foi o Jack Sparrow. Superman. O meu foi o Indiana Jones, né, cara? Eu tô pra Gandalf. Eu também. É, eu estaria até mais pra Gandalf do que pra Indiana Jones, apesar de Indiana Jones estar lá na frente também. Eu acho que o Indiana Jones tinha que estar em terceiro ou segundo. Cara, eu vou no de Gandalf também, cara. Apesar de eu concordar que talvez ele deveria estar mais na frente também. Mas assim, entre Gandalf e Indiana Jones, você prefere Gandalf, então? Gandalf. Então, é isso que eu tô dizendo. O Indiana Jones ainda vai aparecer lá na frente. Tipo, né? a gente briga ver quem vai ser o melhor de cada tier e depois põe eles pra brigar, igual a gente fez no primeiro e segundo lugar do de vilões, né? É, cara? Melhor, né? Gandalf. Ah, vai o Gandalf. Desistiu. É, né? Vai o Gandalf. Ele não quer ser voto vencido, mano. Beleza, terceiro lugar, então. Meu é a Elwin. É o Obi-Wan. Batman. Han Solo. Han Solo é Obi-Wan, cara. Obi-Wan, né, velho? Ah, velho, pra mim vai Han Solo fácil. Gold, você empata ou você faz o voto esmagador no Ike? Ah, Obi-Wan, meu, Obi-Wan. Empatou? Ah, é? Vai nessa. É, ele quer fazer o voto dele e valer por 3, né? Ué, a Vi não votou no Han Solo também, não? Não, eu votei no Obi-Wan. Então, segundo lugar? Meu é o Leônidas. William Wallace. Indiana Jones. Mad Max. Ó, William Wallace e 300 já é bem parecido, né, cara? E o Leone. Eu acho que fica mais entre o Mad Max e o Indiana Jones. Tá ficando complicado isso aí. Indiana Jones, cara. Rapaz, entre o Indiana Jones e o Mad Max, eu fico de Mad Max, cara. Uai, quem só fica com os deles? Não, cara, mas eu escolhi eles por um motivo, né? Não é à toa. Mas eu acho que Indiana Jones... Indiana Jones também, mano. Acho que mais pelo até o ícone, velho. Eu acho que Indiana Jones é um ícone muito maior do que o cara do Mad Max, cara. Na sua opinião. Qual é o nome do cara? O nome do cara é Mad Max? É Max Rokatansky. É pior que o nome do Indiana Jones não é Indiana Jones. É o nome do cara é Indiana Jones. É, não é. Aí eles estão no mesmo patamar. É Junior o nome dele. Mas aí, fechou, cara. Não tem como. Indiana Jones. É. Lamento, Ike. Só lamento, sou cara. So sorry. Embora eu ainda não tenha votado... Mas... Cara, vocês estão deixando os personagens mais fodas de fora, cara. O Indiana Jones não é foda? O Mad Max e o Han Solo de fora, que Indiana Jones não é foda, cara. Ele não é mais foda que o Mad Max. Cara, Mel Gibson vai ser a posição zero. O zerinho. A zerinho. Então, primeiro lugar. Meu é o Oscar Schindler. Viva Beatriz Kiddo, que viu. 007. Conan. Cara, eu acho que... Vou ficar com o Conan, então, nesse caso. Não, Conan não aceita ser voto de pena também, não. Que pena, cara. Não é pena. Voto mesmo. De consolação. Conan não admite isso. Conan parece a consolação, né, cara? De longe, ele sabe. Não, falando sério agora. Eu acho, assim, que ícone de super-herói mesmo, com certeza, o Conan é muito mais. Mesmo porque eu também não gosto do 007. O 007 não tem várias faces, né, cara? O Conan é o Conan, tá ligado? O Conan é só o Arnold Schwarzenegger. É. Você, Gold. Ah, vai Conan. Vai Conan. É que o cara não quer ser mesmo. Você tá bom, me convenceram. Vai Conan, vai. Vocês são os hereges. Bom, como é que ficou então? Ficou Trinity, quinto lugar. Gandalf, quarto lugar, que eu acho que devia estar na frente. Obi-Wan, terceiro lugar. Segundo lugar, Indiana Jones. E primeiro, Conan. Quer trocar o Gandalf com o Obi-Wan? Eu acho que o Gandalf e o Obi-Wan, os dois ficariam na frente do Indiana Jones, cara. Eu acho que sim. Eu acho que podia ser Conan primeiro, Gandalf segundo, Obi-Wan terceiro, Indiana Jones quarto e Trinity quinto. O que vocês acham? É. Fechou? É. Show. Pode ser. Pode ser. Ai, que lista mais doida. Não foi assim que a gente votou. Olha aí, dessa vez o Gandalf foi mais foda que o Darth Vader. No passado ele subiu duas posições. Não, agora cara. Que tem os heróis e os vilões, tem que botar o Conan pra brigar com o Darth Vader. Boa ideia, velho. E aí? É, rapaz. Foda. É, então é isso. Aí, não tem vencedor, não? É, o vencedor não é o Mel Gibson. O vencedor é o Mel Gibson. Na luta entre Conan e Darth Vader, o vencedor é o Mel Gibson. São quatro personagens, você juntar os quatro em cima, não tem outro. Fábio, ele não veio porque ele disse, cara, velho, olha, uma menininha aqui tá me dando mole, velho, acho que não vou gravar hoje não. Não, foi por um bom motivo, é isso aí, Fábio. Alguém tem que ter vida social, né? Não pode ser um cara igual eu, assim, que fica sábado, sexta e domingo jogando RPG o dia inteiro. Né? Tem uma hora que o Batman simplesmente começa a rugir, né? Não, tudo bem, mas pra que ele força tanto, tipo... O Michael Keaton também não desce muito não com o Batman pra mim. Ah, eu até gosto porque marcou minha infância. Eu cresci assistindo esses filmes. Mas eu achei ele um Batman meio velho. É, ele tava bem velho já. Eu acho que ele é um Batman meio Hobbit, né? Ele é baixinho. Do you wanna taste my water? La la la. Vai, que nem atendeu ainda, coitado. Alô? Que é isso? Essa piadinha de Raul é muito batida, cara. Mas como costumo falar, a entidade Raul existe aqui na minha cidade, né? Não, pra não. Quem não sabe, né? Não, mas não é o mesmo Raul, não. Esse Raul é o que bate carteira. Raul aqui, pô, é muito simples. É, primeiro que Raul é uma abreviação de Raul Laser. Não, né? Não. Falei já isso, velho. Não sei se Raul falei. Laser, não. Cara. Nossa, nossa. Você tá andando na rua com um boné, daqui a pouco quando você olha, o seu boné sumiu, né, cara? Aí você fala, cara, cadê o boné, pô? Diz ali, tá ali com o Raul, pô. É que o cara é tão rápido, parece Raul Laser, né? Vou nossa. Boné, tá ligado? Pior é que é assim. E tipo, não é uma pessoa, tá ligado? É uma entidade, cara. Cada esquina aqui sombria tem um Raul, tá ligado? Um Coca. E essa galera também é conhecida como a galera da Cocó por causa disso, cara. Dos 300 pra cá, isso foi meio distorcida, né? É a entidade. Essa, aqui em Itaperuna, tem entidade mijão. De vez em quando, né? De vez em quando ele morre aqui nessa cidade e aparece em outra, sacou? Assim, aí ele morre na outra cidade, volta pra cá, vai fazendo revezamento, assim. Atualmente ele tá morto aqui em Itaperuna. Mas quem é o Mijão, cara? Oi? Quem é o Mijão, cara? Ah, Mijão é um mendigo famoso aqui. Todo mundo conhece o cara, ele já pediu cigarro pra todo mundo da cidade. Mas é o que? Ele vem se apresentando, é pô, Mijão, seu criado, só aqui um cigarrinho. Não, pô. Não, não, Mijão, eu não pergunte de onde vem os títulos de entidades imemoriais, cara. Você não pergunta por que Cthulhu chama Cthulhu, verdade? É. Fala pessoal, mais um Gava Estática, mais um bloco de notas. Hoje eu tô aqui com a Vivi. Oi. Pra dar uns recados rápidos, né, nessa quarta-feira de cinza. É, brincou o carnaval aí, você? Brinquei no carnaval, a chuva cai do céu. Então, o que eu ia falar mesmo? Sim. Primeiramente, vocês viram aí que a gente ficou no impasse aí de quem ganha Darth Vader e do Conan. Então botamos uma enquete aí nessa postagem pra vocês. Aqui você decide, né, Vivi? É verdade, aqui quem faz o programa é você. Votem aí no seu preferido, quem você acha que ganha. Eu tô prevendo, não vou falar nada porque não pode influenciar, né? A gente já... Você não vai, não influencia as pessoas. Mas aí votem e no próximo Gavestado tem que dar o resultado, né? E a outra novidade do blog, também de hoje, é que estamos agora com o fórum. Então, você, visitante, entre lá, se cadastre e participe do fórum, que a gente quer conhecer todo mundo. Vai lá, já tem uns tópicos feitos, já vi. Tem lá tópico de Tolkien, sim, sim. De jogo, tem de hack, que eu assisti nesse carnaval. Assisti, fiquei cismado com o filme. Façam amiguinhos, façam família. Ah, que péssimo, sai fora. Vão lá e só façam amigos, só. Sai fora com esse negócio de família. Coisa brega. Coisa de emo, né? É, coisa brega. Eu e é isso, falar. Né? Até o próximo Gavestática. Continue acessando o Gaveteiro. Um abraço a todos. E mande e-mail para a gente em gavetados@gmail.com. Ah, isso é importante. Suma importância. Isso aí. Falou. Até mais. Tchau. Tchau.